I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se vocês estavam com saudade de nós, mas nós estávamos de vocês. Aqui é o João Pedro, o apresentador, e com tantas referências à música, com Baby faltou a melhor de todas, né? Vou tocar em edição se vocês não entenderam ainda. Ah não, velho, eu já sei que você vai tocar, não faz isso. Não entendeu? Eu acho que eu entendi, mas eu queria não ter entendido. Exatamente. Quando você ouvir o podcast, você vai entender, Wagner. Quando você ouvir, você vai entender que música que eu estou falando. Triste. Aqui comigo está ele, o homem que não vê a hora da Terceira Guerra Mundial chegar, Wagner Ribas. Opa, e aí, galera? Também comigo, novamente, pasmem, ele não vai falar de Rick and Morty, Gabriel Bocaletti. Olha só, ó, se o editor não colocar Nowhere to Run no início desse podcast, eu não gravo mais, entendeu? Ah, agora ficou a outra, mas tudo bem. Em algum momento vai ter. Tá bom, então, vou ter que cobrar, pelo amor de Deus. Cobra lá. Direto do Observador Quântico, com conteúdo de inteligência ímpar, que eu diria até mais que SciCast e Café Brasil, esses lixos da podosfera. Isso, aí, ó, podem lá reclamar com o William, que eu não falei isso, ele que mandou eu falar. Que coisa absurda. William Lopes. E aí, tudo bem? Porém, antes da gente começar a falar desse lindo filme, Baby Driver, que eu acho que vocês viram aí no título, não preciso ficar anunciando, ou preciso? Claro que sim. Ok, precisa. Agora tem o jabá aí do nosso site, que é a abreviação, que se você quiser colocar aí no seu navegador agora, você escreve bit.ly. Ninguém é tão burro que precisa soletrar, ok? Não. bit.ly/davecontato pra você mandar e-mails, críticas, sugestões, nudes, não, brincadeira. O feed é o bit.ly. Brincadeira nada, pode mandar. bit.ly/davefeed. Pra você acessar nosso iTunes é bit.ly/daveitunes, sucinto, simples, né? Não tem uma lógica aqui, a gente tá seguindo uma lógica. E a gente avisou no último, mas se não ficou claro, a gente tá participando do evento Podosfera Unida, que é um evento que juntamos vários podcasts, que né, sábado, dia 21, é dia do podcast. Acessem suas redes sociais com a hashtag dia do podcast, hashtag Podosfera Unida, que vocês vão acessar vários podcasts diferentes, de vários temas diferentes, só que um grande crossover. Eu sei que o William também tá participando. Eu tô. Inclusive, algum de vocês está lá no Observador Conte. É o Ícaro. O Ícaro participou lá. Ele falou que gostou bastante, ele estava um pouco envergonhado, já que a inteligência dele não é tão ímpar quanto a do William. Ele disse que estava no chat e assim, todo mundo, cara, eu não sei nada de ciência, eu não sei o que vou falar aqui, eu não sei, então... Só queria dizer que teve alguém que falou, não sei nada de ciência, mas chegou lá e mandou um anacronismo no meio da conversa, eu já fiquei surpreso. Ô, louco. Eu tô surpreso também porque eu não sei o que é anacronismo. O Boca também teve lá no WillCast? Exatamente, o WillCast. Quem hosteou aquele programa foi o Ucho, do Papo Canela, foi muito da hora. Muito bom, muito bom. Eu estive onde? Você não tem nenhum lugar porque você fica estudando, não aceita o meu convite de participar dos eventos. Fica jogando a vida fora aí, cara, pelo amor de Deus, isso aí não leva lugar nenhum, rapaz. Pelo amor de Deus. Podcast que dá futuro, obviamente. Exatamente. Olha quanto eu tô nadando dinheiro, rapaz. 3 episódios de Davecast. Sinopse, Wagner. O jovem Baby, Ansel Elgort, tem uma mania curiosa. Precisa ouvir músicas o tempo todo para silenciar o zumbido que perturba os seus ouvidos, desde um acidente na sua infância. Excelente motorista, ele é o piloto de fuga oficial dos assaltos de Doc, Kevin Spacey, mas não vê a hora de deixar o cargo, principalmente depois que se vê apaixonado pela garçonete Deborah, Lily James. Tô com a Débora, e não sei se vocês conhecem, mas ela ultimamente tem feito papéis bem interessantes. Eu vi ela já no Downton Abbey, que ela é uma das princesas... Não, princesas não, é uma da... É que é uma série que conta sobre a aristocracia inglesa, então ela é uma das... Nobres. Não sei se é princesa, das nobres, exatamente. Uma série muito boa, cara. Faz parte da alta sociedade. Faz parte. Ah, nossa... Vou falar em alta sociedade, tem o Kevin Spacey, né, cara? Tem o Kevin Spacey. Eu sabia que o filme era bom quando eu vi que tinha o Kevin Spacey no filme, cara. Fanboy... Não, eu, quando você me mandou o título do filme, eu falei, velho, eu vou assistir o pior filme que eu vi na minha vida. Daí eu coloquei no Google, viu, só o pôster, já falei, tudo bem, gostei já. Me comprou. Sim, o Kevin Spacey, que, né, sempre todo mundo sabe aí que ele faz um trabalho excelente já no House of Cards. Apesar do House of Cards não ser o único trabalho dele, né? Cara, o Kevin Spacey tá fazendo coisa desde os anos 70, assim. Sim, ele fez O Suspeito, Seven, que é um filmaço, né, Seven. Cara, por que que ele é sempre o tipo o chefão dos bandidos, tá ligado? Tipo ele aquele quebrando cara, a banca. Ele no quebrando ele tem a banca. Essa cara de velho sagaz, assim. De velho coroa. Sagaz, exatamente. É. Ele me lembra muito o ator de Blacklist, que eu não lembro o nome. Ah, vou dar uma gulgada aqui, mas eu não lembro o nome do ator de Blacklist, que é o James Spader. É o velhinho do Blacklist? Não o velhinho, mas é. É, o cara principal que ele fez. Ele é no Vingadores e ele fez a voz do Ultron. Cara, é bom, realmente. Mas já falando sobre o elenco aqui, o Ansel Elgort, que ele é um ator pequeno, assim, não em estatura, eu não sei isso, sem trocadilho. Ele tem 1,91m, cara. Sério? O cara é grande. Aí. Sério. Então, eu tava vendo o filme, e eu, quando ele tá com a Débora lá, eu pensei, nossa, que menina pequenininha. Aí depois eu fui reparar que, tipo, todo mundo no filme é menor que ele. Eu falei, caralho, maluco. Aí eu fui olhar agora, antes da gravação, a altura dele, tem 1,91m. Caraca. Ó, eu vi aqui que ele tem o prêmio na MTV de melhor beijo, isso aí é realmente muito importante. Olha lá. Melhor performance sem camisa, olha, é o futuro, né? Ah, esse nossa. Garoto vai a lugares, entendeu? Esse garoto tem meio chassi de grilo, assim. Eu não sei, cara, eu acho que ele tem uma cara realmente de baby, eu não gosto dele muito, vou falar assim, atuações, não como pessoa, mas as atuações dele mesmo, poucas que ele fez, eu nunca vi Divergente, podem me julgar porque eu não vou ver isso. Cara, faço ideia, faço ideia. Esse garoto ele tem aquela cara que você fala, você vai assistir um filme com ele e você fica pensando, putz, cara, eu tenho certeza que eu conheço esse cara, mas eu não sei quem que ele é. Esse é o rosto que ele tem pra mim, tá ligado? É, ele tem poucos trabalhos, bastante. Mas um trabalho acho que foi o mais expressivo dele é A Culpa das Estrelas. Das Estrelas. Que é um filme assim que eu vou dizer que pelo tanto de hate que ele teve, quando eu fui ver, eu vi com a minha mãe, eu realmente achei ele não tão ruim quanto todo mundo falou. Cara, nunca vi, nem reconheci que era ele, cara, pra falar real. Nem percebi certo. Que era o mesmo ator. Mas e as atuações? O que vocês acharam? Pode começar pelo William, que é nosso convidado aqui de honra. Olha lá. Cara, eu acho que ele tá bem no papel, o Kevin Spacey tá bem no papel. Eu acho que tá todo mundo bem no papel, assim. Eu achei as personagens femininas meio apagadas, assim. Elas acabam sendo muito papel de casal dos caras, né? Tanto a Débora quanto a... Ah, não lembro o nome da outra. A Darling. Ah, sim, a Darling. Que é o Buddy. Isso, acho que as duas um pouco apagadas. Mônica. Mas sim, não que elas estejam mal no papel, né? Mas elas têm pouca expressão no filme. Mas tá todo mundo bem. Tem um elenco bacana também. Tem o cara que lá que é o Justiceiro. Tem o Jamie Foxx. John Bentrol, acho que é. Joe Bernthal, alguma coisa assim. Tem o maluco lá do Mad Men. Cara, como é que é o nome dele? Johan, algo assim. Ah, sim. Sim, ele também, esse mesmo cara, que é o Buddy, ele tá num dos episódios mais legais de Black Mirror, que é o especial de sim, Natal. Sim. Cara, é muito exatamente. Bom. Exatamente. Então, assim, são uma galera bacana, assim, no filme, né? Acho que não tem nenhum ator ruim, de fato. Então tá todo mundo muito bem, assim, as atuações tá show. E você, Boca, o que você achou das atuações? Cara, tipo, assim, apesar de eu ter gostado das atuações... Eu acho que nenhuma atuação teve destaque, porque o filme é muito focado na história do que nos personagens, tá ligado? Eu não sei se eu consegui fazer meu ponto claro, mas não tem um personagem principal. Claro que o personagem principal é o Baby, mas a história dele, que é o que os personagens estão tentando contar, sabe? Não um personagem é o foco. Não sei se consegui me fazer entender. Mas eu gostei, acho que isso apagou um pouco as atuações de todo mundo. Mas ao mesmo tempo tava tudo na medida. Acho que as atuações estão ótimas pro filme. Eu gostei muito daquela parte em que eles estão... Já vou começar a dar spoiler, mas não vou dar spoiler não. Mas do... Como é que é o nome do cara? Do Buddy. Eu gostei muito da atuação dele, cara. Eu acho que ele serviu como... Não foi um vilão, assim, muito bom. Eu acredito que ele não foi muito bom como vilão, mas... É... Eu acredito que ele conseguiu fazer o papel dele. Mas o vilão em si, ele, o personagem, eu não gostei muito. Mas o ator foi bem. É porque, assim, o filme, ele não tem uma linearidade comum em filmes de Hollywood. Eu acho que o que ele se destaca é que ele consegue ser um filme que tem carros de segundo plano, certo? Eu achei que o carro, quando eu vi a primeira cena, eu achei que o carro ele ia estar presente na maioria das cenas. Eu achei que seria um filme de um filme bem assim de perseguição, Velozes e Furiosos genérico, né, cara? É, cara, não compare esse, essa maravilha que foi com Velozes e Furiosos. Não. Eu tô falando que foi a primeira impressão que eu tive. Não tô falando que não. Ah, certo. Foi muito O interessante é que eles não ficam punhetando pros carros, né? Tipo assim, o cara é foda com qualquer carro que ele pega. Sim. Ele pega o carro da velhinha. Da velhinha e o cara dá um show, né? Exato. Uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ver nesse filme é que ele não fica trocando de marcha o tempo todo, cara. Que isso me irrita no Velozes e Furiosos. Eu acho estilo, é muito estilo trocar marcha. Ah, estilo, os cara tá louco. Os caras têm umas 16 marchas, né, que cara? Que isso, cara? Fica nunca passando vi. Marcha. Eu também não gosto de trocar marcha, não achei bem gay. Você não pode olhar no olho do carro, cara. Mas o que vocês acharam do Jamie Foxx? Eu fico... Tem horas que ele tá muito bem, mas tem horas que ele dá uma exagerada foda, assim. Sim, o personagem dele é bem exagerado. Se bem todo filme que ele faz, apesar de não ter uma carreira muito longa, ele é um maluco meio degenerado, assim. Tirando o do Quentin Tarantino, o Django, que ele é um personagem mais calmo, mais centrado. Todo ele é um maluco... louco, assim, totalmente pirado não, da cabeça. Cara, não. Assistam Código de Conduta, puta filme. Olha aí, ele é um, fica a indicação ele é aí. Ele é um advogado e aí tem um maluco que é, tipo, fodão e mata todo mundo. Mas aí, ele é o de boa do filme. Então, mas eu acho que nesse filme, ele conseguiu atuar bem, ele conseguiu mostrar bem por que o personagem veio. Já nas primeiras cenas a gente consegue saber que ele veio pra ferrar o negócio mesmo. Que ele é... E eu acho legal, personagens negros, assim, que puxam... Estereótipos não são legais, mas personagem negro que puxa bem aquela coisa de sotaque, porrada, tiro. Eu acho interessante. A morte dele... Tiro, porrada aqui, e bomba, dedo no cu e gritaria. Olha aí. Então, já vou avisar que vai ter spoilers a partir daqui. Então, até agora não teve, agora vai ter. Então, o personagem dele, quando morreu, eu fiquei bem surpreso pela forma que ele morreu. Eu achava que ele ia até o final e ele ia ter algum tipo de redenção e ser amigo do Baby, ajudar o Baby de algum modo. Porque apesar dele ser um maluco completo, eu achei que é meio aquela coisa não tão bem construída, mas Severus Snape, que o cara é o babaca até o final e no finalzinho descobre que ele é bom, isso, e muitos filmes fazem isso. Ah, não dava tempo de voltar ele não, cara. A hora que ele entra na loja e mata uma mulherzinha pra roubar chiclete é prego no caixão, tá ligado? Cara, eu acho assim... Eu acho que eu comprei essa história porque eu acreditei o tempo todo que ele era muito pirado, tá ligado? E essa é uma das coisas que eu mais gostei nesse filme, que eles dão uma reviravolta muito bacana que a gente não vê normalmente, sabe? Realmente esse clichê que você tava comentando de no final ele na verdade era bom e essas coisas, esse filme quebra isso de uma maneira maravilhosa, né, cara? E o personagem dele ter morrido foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito boa. Eu tava esperando que alguma coisa fosse acontecer com ele, mas não nessa intensidade, puta. Foi ali que o filme começou a me prender, tá ligado? Quer dizer, o filme foi maravilhoso do começo ao final, mas quando essa cena aconteceu, eu fiquei nossa, cara, no pezinho da cadeira. É porque Baby Driver é um filme que libera muita energia pro espectador. É aquele filme que você tá sentado assistindo e você fica, sabe, de pé juntinho, batendo o pezinho, assim, tipo, ai meu Deus, o que vai acontecer? Sim, ele é esse tipo de filme. Que apesar assim, é um filme de ação, não é um filme, né, como o Gabriel gosta de falar, ele só vê filme cult. Cult. Não entendi, é cult, né, Gabriel? Exatamente, só vê filme que eu não entendo. O pessoal vai ficar bravo achando que a gente não gosta de filme cult, tá? Isso é uma zoeira que a gente tem, a gente tem feito pra alguns episódios. A gente gosta de filmes cult. Donnie Dark é bom, mas não é tudo isso. Ô, louco. Donnie Dark é ruim pra caralho, bicho. Donnie Dark é muito... Nossa, não, cara. Tava brincando, eu gosto de Donnie Dark, cara. Olha, o cara vem falar sério. Quem chamou esse cara? Quem chamou esse cara? Não, cara, Donnie Dark é muito ruim, velho. Puta merda. Ah, cara, Donnie Dark é muito bom. Não, pra mim, não, filme que eu paro no meio pra ver quanto tempo falta pra acabar é ruim. Olha aí! podem mandar lá no e-mail dele, vai vir cheio de e-mail falar pro nosso bit.ly/contato. Vamos mandar todos os fãs do Donnie Darko, todos quatro. Deixa sua mensagem pros fãs do Donnie Darko aí. É ruim, não acontece nada. É isso. Oh. Aí, leia um livrozinho lá que é pior ainda. Nossa, meu Deus! Caraca! Agora... Os caras me podcast os outros pra zoar mesmo. Sem perdão, sem perdão. Ah, opinião, mas vamos, né? Voltar pro filme que vale. É, o filme que vale. Filme bom. Vou falar de filme bom agora. Bom. Sem nada de Donnie Darko. Velozes e Furiosos. Não, entendeu? Então, o que eu acho interessante é que no Velozes e Furiosos, ele vai a lugares, sim, que fica ridículo. Beira um ridículo. Não é um filme de ação. Eu não sei porque eles acham que filme de ação tem que ser filme impossível de acontecer. Por exemplo, o cara pega um torpedo com o braço. Cara, por favor. Eu acho que... A gente precisa de um cara que entende de ciência pra falar disso, ok? A gente não precisa do Observador Quântico fazer um episódio de meia hora falando não dá pra pegar um torpedo com o braço. Não importa que você é o The Rock. É filme de super-herói, né, cara? Exato. É, cara, Velozes e Furiosos é um super-homem disfarçado nos carros, tá ligado? Não tem como explicar o que acontece naqueles filmes. Apesar de que nesse Baby Drive também tem uma hora ali que ele pula o carro. Não estraga. Não, mas isso é... Eu também achei isso, eu tinha até notado. Mas não tem o policial aqui no Brasil mesmo que o carro tava vindo, ele pulou e ele passou por cima do carro? Olha aí. Olha aí, ó. Como, fala aí, ó. Tá. É, não, do pulo do carro até eu... Achei que você tava falando de outra coisa. É, do pulo do carro até eu fiquei meio assim... Eu que costumo aceitar essas idiotices quando eu gosto do filme. Não, mas eu fiquei meio... Putz, isso aí não rola não, hein? Moleque sedentário do jeito que tá, dá um pulo desse. É, ele tava cansado também, mas tava assim... Tava cansado, mas oxe. Comparado a Velozes e Furiosos, foi a coisa mais humana do mundo. Não, o que eu andei pensando é... O que o Velozes e Furiosos, ele começou... Ele tava tentando fazer... Ele era um filme de corrida focado em carro. Tentou passar por uma ação, um assalto, essas coisas. Então, o que o Baby Driver conseguiu fazer é pegar isso que o Velozes e Furiosos tem tentado fazer e conseguiu fazer, cara. Que é um filme de melhor, carro, inclusive. Melhor, com certeza. Com crimes, né? Com o crime que tá envolvido, que ele tá envolvido. E com um personagem que pode ter uma história que pode se desenvolver mais, ou não também, porque como fechou o filme, eu achei que ficou ótimo como fechou o filme. Sim. É, aqui no off eu tava acho, falando... Eu acho melhor não ter continuação. Com certeza, não. Acaba aí, cara. Pô, só eu que sou a favor da continuação? Não, tipo, por exemplo, porra, o Blade Runner. É, muita gente não queria uma continuação. Aí quando viram o trailer, pode ser bom. Né? Ah, mas eu acho diferente, cara. Blade Runner, tipo, criou toda uma cultura, mitologia, sabe? Exato. É, tem toda uma história, assim, apesar de a gente acompanhar a história daquele policial no Blade Runner, que eu esqueci o nome dele, eu sempre esqueço, ainda tem todo um mundo, isso, Decker, tem todo um mundo em volta do Blade Runner. Agora, esse filme, cara, é aquela história fechada, sabe? Eu acho que, assim, o filme tá perfeito do jeito que tá, se mudar uma vírgula, se continuar, cara, já era. É, abrindo um parênteses aqui pra Blade Runner, que caso vocês queiram ver, eu vou participar lá no É Tipo Internet pra falar sobre. Ele me fez eu perder um episódio super maneiro aqui no meu podcast pra gravar com ele, mas é isso que a gente faz pelos amigos. Então, mas o Blade Runner, eu acho que o que ele tem de diferente do Baby Driver é que o Baby Driver é um filme autoral, feito pelo Edgar Wright, que não sei se vocês conhecem outros trabalhos deles, eu até mandei lá no chat. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Sim. Ele já fez... Scott Pilgrim, que é a adaptação isso do, que eu ia falar, é isso do quadrinho, que é um filme muito divertido, de ação também. Ele bacana fez aquele dos mortos, eu sempre esqueço o nome, mas é um nome bem Sessão da Tarde, que eu acho curioso desse filme, que ele já gosta desse estilo, de misturar os mortos sonora. Se divertem. É esse? Não, tô brincando, não sei. primeiro filme de Sessão da Tarde com mortos no título que veio na minha cabeça. É capaz de ser. Tá. E nossa, nesse nossa. Filme do, de zumbis que ele fez, que é um filme de comédia, ele já tem cenas que ele pega trilha sonora e faz encaixar certinho com a cena. Ah, isso é bom. Isso é muito bom. Pra gente, eu já tô abrindo esse. Já tô nesse disclaimer pra gente falar sobre as músicas no Baby Driver. E no Scott Pilgrim tem uma cena lá de uma luta que também acontece isso, que a trilha sonora se encaixa com a cena. Então, mas o que vocês acharam dessa parte aqui? Pode começar o Boca falando sobre as músicas se encaixarem com as cenas. É, cara, porque eu quero... Que bom que você deixou começar, porque eu tô muito animado, cara. Essa questão das músicas me deixou, sabe assim, explodiu minha cabeça, cara. Porque o jeito que ele consegue encaixar a música no filme... Eu assisti esse filme com legenda em inglês, daí legendavam as músicas e o nome... Então, vamos supor, a música tá começando, então aparecia introdução de tal música. Então, assim, a maneira com que não só a música se encaixa em questão de ritmo e tal, mas às vezes a letra da música é irônica em relação ao que tá acontecendo. Tipo, exato. Aquele... Quando eles estão no carro, acho que é depois de um roubo, durante a noite, tá todo mundo no carro... Os três personagens que ficam até o final, né? Junto com o Baby. E eu esqueci o nome do neguinho, cara. O Betts. Ele fala pra eles pararem lá em um lugar. E é justamente o restaurante em que a Débora trabalha. E daí começa a tocar aquela música super contente. E a letra é Nowhere to Run, Nowhere to Hide. E tipo, cara, é legal que é muito irônico nesse momento, sabe? É muito legal. Sim. Porque realmente ele não tem pra onde correr, ele tá ferrado e é aí que a merda começa a desenvolver, cara. Então, pra falar das músicas, eu fui ver uma crítica do Omelete, não vou botar essa responsabilidade deles, porque eu não lembro de quem era. Mas eu vi o cara falando que Baby Driver sem as músicas seria 80%, perderia 80% do filme. Com certeza. Vocês concordam? É? Sim, com certeza, absoluta, cara. Não, com certeza. Se você olhar, por exemplo, o roteiro do filme solto, é um roteiro bem qualquer coisa. Exato. Sem as músicas, ia ser umas correrias de carro, uns tiroteios meio nada a ver e uma trama simples, assim. Sim. O grande ponto do filme é a trilha sonora mesmo, como ela é dirigida, né? Uhum. Na edição, assim. Sim. Eu acho que tem até eu consigo ver uma metáfora nessa parte da música, que não é, eu acredito que não é apenas porque ele tem um problema de audição que ele tem aquilo. Eu acho que aquilo lá é realmente, como alguns personagens de algum outro bandido falam pra ele, é um tipo de escapatória pra ele, que ele ouve aquela música pra escapar de lembrar da mãe dele e outras coisas, assim. Porque, por exemplo, na cena final que ele entra, numa das cenas lá perto do final que ele entra, e a namorada dele tá botando café pro Buddy, e a música que ele tá ouvindo é uma música, assim, romântica, que seria o final sim, perfeito para encontrar a donzela. E quando ele chega lá, ele sabe, ele ouve assim, mas a música não tem nada a ver com a situação. E o Buddy fala, ah, essa é sua última música, e quebra o displayzinho dele. É um Walkman aquilo, né? Não, um iPod. iPod, ok. Eu não lembrei. Ele tem 40 iPod. Ele fala que ele tem um iPod para cada... Pra cada... Como ele tá se sentindo naquele dia, tá ligado? Sim, os iPods então e os óculos. Isso, os iPods e os óculos. Ele tem uns 4 pares de óculos naquela jaqueta. Aquela cena que ele pega um óculos e o Betts quebra, ele pega outro. E o Betts quebra, ele pega mano. Outro. É muito bom. Eu achei muito Não, o Betts... Não é nem o Betts. É o... Aquele cara que... Ah, é o Justiceiro. Griff. Eu esqueci o nome dele também. Griff, o Justiceiro, Griff. Isso. Ele rouba o óculos dele e usa... Daí ele coloca o óculos vermelho, ele bate o óculos fora, quando ele vai embora, ele pega outro óculos escuro. É muito bom, muito bom. E você, William, o que você achou das músicas? Ah, então, como eu disse, a trilha é o que sustenta o filme, né? A narrativa... com a música, é o que sustenta o filme. Engraçado que as músicas, elas são pensadas, eu falei na edição depois, mas na verdade dá repensando, elas são pensadas todas antes, né? As músicas são todas pensadas antes das gravações, né? Se você for olhar, porque tipo, os movimentos também são como a narrativa depende da música, né? Tipo, as falas, os movimentos que eles fazem, né? Tem tudo a ver com a música, então as músicas são escolhidas antes, não são na pós-produção. Então dá pra perceber tipo, o trabalho que tem de roteiro de você definir a música de cada momento, assim. Eu acho que o ponto alto do filme é a música mesmo. De resto, é um filme de ação médio. Assim, na minha opinião, não é que o ponto alto do filme é a música, mas é que assim, se você pegar só a trama do filme, ele é um filme genérico. Só que a maneira com que ele mescla tudo com as músicas é que deixa que dá a graça pro filme, entendeu? Eu acho que, pelo menos, é assim que eu vejo. Uhum. Eu digo até mais, eu acho que a música ela era o fator primordial ali, tanto que essa é a parte meio que revolucionária nesse filme. Então... Provavelmente é o que mais chama atenção, porque é difícil sim, você ver é um o filme mais que inovador, consegue fazer isso que eu quero dizer. Com tanta perfeição, não perfeição, mas com tanto bom trabalho, sabe? Um trabalho muito bem feito, muito cuidadoso. Sim. Sim, e você pode ver que tem... Não é somente um estilo de música. Se você for pegar, por exemplo, sei lá, o americano... América, né? Que é o país que foi feito esse filme. Todos os americanos vão ser inclusos nesse tipo de música. Né? Tem rock, tem música clássica, tem blues, tem de tudo, cara. Tem rap também. Cara, então o filme ele vai pegar todos os gostos musicais. Sim, realmente. Sabe qual filme que também é assim? Guardiões da Galáxia. Olha, esse era o ponto que eu queria abrir, cara. O que eu acho que Guardiões da Galáxia, já que a gente entrou nesse assunto música, é muito interessante ver como um outro filme, vamos ver quem vai adivinhar, um outro filme que tentou copiar Guardiões da Galáxia. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicídio. Ah. Então, o que o Esquadrão Suicídio fez que vocês acham que... Suicídio? Foi... Esquadrão mesmo, né? Porque... Suicídio é sacanagem. Eu falei isso aí? Não, foi uma piada. Falou duas vezes. Tá. Suicídio Esquadrão foi Suicídio. Né? Então, é isso que eu tô dizendo. Esquadrão... Não, a bilheteria foi alta, por incrível que pareça. Eu falei isso no reflexo, que a bilheteria foi alta pra caramba. Ah, Até porque eu fui assistir. Né? Aquilo. Eu tava com tanto... Você já pagou? Você só vai saber se é ruim depois que você já pagou. Exatamente. É engraçado que no ano que lançou Esquadrão Suicida, eu fui ver todos os filmes de herói e eu não pude ir no Esquadrão Suicida por agenda, por essas coisas. Eu tinha muito trabalho. Agenda, ele é muito ocupado. Não, você entendeu, né, cara? Meu Deus, tudo tem que falar. Tudo nem tá na puberdade. Socialite é assim, né, cara? Eu tive que ir na Night lá, de Joana. Então, daí nesse ano foi o único filme que eu queria ver que eu não pude ver. E daí um amigo meu veio pra mim, cara... Ainda bem que você não foi. Pensa na alegria da criança que não perdeu 15 reais. 15? Tá bom, hein? Tá bom. Ah, eu pago metade ainda, sou de menor. Oh, bebê. Baby. Baby. Eu preciso... Cara, o Baby, ele é meio velho, né, cara? O quê? O ator? O personagem? O personagem, né, cara? Em que sentido, cara? Não, ele é um cara velho, ele não é um adolescente. Não, ele tem 21, se eu não me engano. Sim, ele tem uns 20. Só isso? Só isso, cara. O pô, estilo musical dele falar... é velho pra caramba. Ele tá escutando música de 70, mas assim, né, a gente releva. Não, assim, deve ser mó vergonha se falar assim, ah, eu sou o Baby. É, deve ser, cara. Pois é, ele liga bem. Ele explica no filme o motivo do qual ele escolheu o Baby? É porque, se não me engano, é por causa da música da mãe dele. É, né? A música da mãe dele é dedicada, tipo, pra ele, pelos flashbacks foi o que eu entendi. Mas ela não fala o nome dele, só fala Baby na música. Uhum. Eu suponho que seja uma coisa dessa. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer uma declaração aqui, cara, aproveitar que a gente tava nesse assunto agora há pouco. Eu não posso ser linchado por isso, tá? Vocês têm que prometer que vocês não vão me matar. Mas eu ainda não assisti Guardiões da Galáxia. Para tudo aí! Não. Tá... O Wagner também não, esse... Nossa, cara, tá comigo, dois. Beleza. Quem chamou esses dois? Nenhum dos dois, cara. Eu preciso chamar outros convidados, tá, nenhum tá dos dois. Nenhum dos dois, sério? Não, assim? Nenhum dos dois. Eu vi. Não, é bom pra caralho. Não, eu sei que é bom. Não é questão de, assim, putz, eu não quero assistir. Não, é questão de que vai passando e eu não acabo sim, não assistindo de jeito nenhum, sabe? Eu vou falar um filme muito bom que eu ainda não vi. Deixa eu pensar em o que tem vários. Minha lista é grande pra caramba. Amnésia eu nunca vi. Mas também não é tudo isso, boa, né? Pô, Amnésia é muito bom. Amnésia é bom, não cara. Não é tudo isso, né? Nossa. Profissional. Ah, não vou nem falar nada, não. Senão vocês vão ficar chateados. Ah, já falou mal de Donnie Darko. Não tem outra calúnia maior, manda. Outra heresia. Eu tenho evitado enormemente assistir todos os Star Wars. Tá, ok. Aí você me complica. Aí é difícil ficar do seu lado, cara. A fanbase de Star Wars é maior que a fanbase de Rick and Morty, cara. Isso tá ferrado. Esse é o problema. A fanbase me irrita. Ah, louco, cara. Deu vontade de assistir o filme. Como assim? Vai falar mal de fanbase quando a gente tem um administrador de um grupo de Rick and Morty que é gigante. Pois Rick and Morty é bom pra caralho. Rick and Morty é bom, mas a fanbase é um nojo também, né, cara? Tem que admitir, ultimamente tá difícil. Também, também. Cara, fã é uma raça desprezível, no geral. É, quando o cara não tem bom senso, fica um negócio triste, né, cara? Que nem o Flávio do Guten Morgen, ele fala, o Iron Maiden é muito bom, só que os fãs são uma bosta. Não, fã de metal em geral, cara, nem vamos entrar nesse assunto. Fã de metal. Mas hoje é pra falar mal de mim, né, cara? É Star Wars, heavy metal, Rick and Morty, o que vai sobrar? Não, eu não gosto de heavy metal. Cara, eu adoro metal. Eu tô dizendo que fã de metal, não confunda. Eu acredito que o metal vai salvar o mundo, cara, que o metal é maravilhoso. Vai, claro que o metal vai salvar o mundo. Vai salvar o mundo. Músicas que falam do quê? Do cara que tá... O cara que tá na merda, mas ele consegue voltar de esperança. São músicas que se você ouvir... De psicopata. Músicas que se você ouvir em... Pessoas assim, no Brasil, que não entendem inglês ou não conseguem entender a música, pensam, caraca, o cara tá falando do demônio. Quando você pega uma tradução de heavy metal e você lê, você para de falar merda, porque você para de se pôr. Sim. Com certeza, não tem nada de... Aquela música do Iron Maiden, 666, The Number of the Beast, não tem nada demoníaco naquela música. Não. Mas isso não é heavy metal, caraca, o cara não sabe. Não, mas o que é heavy metal? Então, heavy metal, eu não sei, cara. Eita, Ih, moleque. Vai longe, rapaz. Eita, chamei os... Olha, fiz besteira. Eu acho melhor a gente voltar pro assunto. Né? Negócio então, é heavy metal, quero... falar de invadir a Inglaterra, tacar fogo em igreja e matar uma galera. Não, os fãs do Iron Maiden vão ficar putos. Então, vou falar um negócio aí. Eu quero que aqui o William, do Observador Quântico, me diga qual é a fórmula do sulfato ferroso. A divisão molecular. Sulfato ferroso? Cara, por que, cara? O cara... Ferro... Não, aqui... Ferro, enxofre, 4 oxigênio, é isso? Eu não sei, eu vou conferir aqui. Tá, enquanto eu confiro aqui, podem ir falando sobre o filme. Enxofre e ferro, velho. Eu não entendi, cara. É uma piada porque sulfato ferroso é um metal pesado, é heavy metal? Não sei. Então, o que aconteceu aqui? De onde veio essa pergunta, cara? Caralho, eu acertei. Ponto pra ele. Caraca, ouça o Observador Quântico. Ouça o Observador Quântico. E podcast lindo, gostoso. Do nada, pergunta. Caralho, não acredito que eu acertei. Here's what we know. Two men and a woman came into the bank branch clad in black business clothing, trench coats, bandanas, and sunglasses. They pulled guns and ordered everybody to the floor. They then cleaned out the registers, and hear this. They even swipe jewelry from some of the customers. Cara, e as piadas do filme aqui? Qual vocês acharam que foi... Não que vocês acharam, mas vocês acharam que as piadas foram bem colocadas? Não ficou pra sódia? Não foi invocado pra sódia proibido? Vocês acham que elas foram bem... Bem... Como diz? Time. A piada teve time no filme. Pode falar, William. Cara, eu nem lembro bem das piadas. Eu também não lembro das piadas. Eu vou dar um exemplo. Tem a piada aqui. Do Oclinho... Eu digo piada assim, não piada pronta, tipo, que engraçado. Mas as sacadas, por exemplo, a piada que teve do Michael Myers, que eles, os bandidos foram... Foi legal, nenhum dos dois ter lembrado nenhuma piada, porque é disso que eu ia falar, cara. Apesar do humor nesse filme ser bom... A do Michael Myers ele eu não achei é memorável, prolongada. O prolongado? Achou prolongado. É. Começou demais. Falar, Mike Myers, era o que tinha. Sim. Vocês falam assim, pô, era pra comprar do Michael Myers, comprou do Mike Myers. Esse cara comprou do Austin Powers. Acabou a piada, vai embora. Tipo, resolvia, entendeu? Eu não sei, eu acho que assim, ficou natural. Bastante ficou muito natural essa conversa. Eu também, acho que foi a melhor. Essa piada é muito melhor boa, cara, piada do filme, cara. Mas Michael Myers, de Halloween. Mas Austin Powers também, Halloween. Cara, essa quem não assistiu Austin Powers ainda assista, que é muito bom. Cara, aquela cena... Eu não sei se é uma piada, mas quando os caras chegam e falam assim, não, a gente teve que matar os contatos lá porque eles eram policiais. Aí o Kevin Spacey fala assim, não, sim, eles eram os meus policiais. É, não foi bem piada, foi assim. É, foi tudo. É, essa sacada, né? Essa sacada. Foi uma sacada, exato. Mas o que mais que tem de piada? Realmente foi. Cara, ó, o momento que eu ri, que na verdade foi quando eu não sabia que esse filme ia ser sério, foi no começo. Quando os três entram lá pra roubar o banco e tá focando no Baby, cantando aquela música lá. Eu comecei a dar risada, porque eu achei que o filme não era sério até aquele momento. Eu não sabia que eu tava esperando aquele filme. Então eu vi com ele dançando igual um retardado, eu comecei a dar risada, entendeu? Só depois sim, que eu percebi lembrei que o filme era o filho sério. Do cara que manja de... Sim! Que é mó bandido sim. Também, cara. O sobrinho, não, o sobrinho aí, do cara é muito bom, cara. Sobrinho, isso. Cara, e ele entra lá incrível. Dentro, ele entra lá dentro. Ai, meu filho, quantos anos ele tem? 4? 6? É 8, rapaz? Eu tenho 9. É, sei lá. Então, e o moleque tem as manhas das paradas, cara. O moleque sim, é uma foda. Tem. Eu terminei. E avisa pra ele que são 4 empregados. Sim. Eu terminei o meu disclaimer sobre a comparação com Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicídio. Não terminou não. A gente é assim, né, cara? A gente não consegue ficar em um assunto. Não consegue, não consegue. A gente tava falando de heavy que metal. Difícil, cara. Exato. Ó, qual é a coincidência? Ter Queen? Queen não é heavy metal, cara. Eu não sei o que é heavy metal, mas Queen não é heavy metal. Por algum motivo eu sei isso, cara. É verdade, Queen não é heavy metal. Se vocês sabem aí certinho a definição de heavy metal, mande nos e-mails que e é semana metal? Que vem a gente... Semana que vem exatamente. A gente lê. Porque bem, tem músicas que, do Queen que são mais agitadas e tem outras que não. Mas o que define heavy metal não é agitado? Metal, ó, vamos cara. Deixar isso aí pros ouvintes. A gente tá falando muita besteira sobre isso, melhor deixar pra quem tem. A gente tá nesse assunto nada a ver, né, cara? Realmente. Vou pedir uma ajuda pro Léo Oliveira, vou pedir. Isso. Então, o que eu tava falando aqui, Esquadrão Suicídio, aqui eu estou fazendo uma piada, não sou burro o suficiente pra escrever o nome do filme. Eu acho que ele tentou copiar Guardiões da Galáxia, mas ele foi infeliz no momento, não de roteiro. As músicas do Esquadrão Suicídio, do Esquadrão Suicida, são boas. O problema é que elas são colocadas fora de contexto, em qualquer contexto, elas são cortadas, já pula pra outra música. Você ouvindo Esquadrão Suicida é como se você estivesse ouvindo uma playlist. E o Guardiões da Galáxia, tudo vai muito natural, até o contexto do menino, né? De ser da Terra... Ó, oh, de boa, experiência própria. Já vi aluno de graduação fazendo edição melhor do que edição do Esquadrão Suicida. Eu não duvido. Eu não duvido. Se eu fizer Esquadrão Suicida motion aqui em casa, eu faço uma edição melhor que Esquadrão Suicida, rapaz. Manda lá pra ele, horrível. Pode mandar. Link no post no e-mail. Sim, cara. E além de que Esquadrão Suicida repetiu várias músicas de Guardiões da Galáxia. Que é uma sacanagem, assim. Jura, cara? É que eu não assisti Guardiões da Galáxia, né? Então eu também não sei. Que músicas que repetiram? Eu não lembro, mas acho que umas do Queens. Teve músicas repetidas que eu lembro, que eu vi os dois, foi próximo. Que eu não vi Guardiões da Galáxia no cinema, ah, mas... Se é Queens, sim. Então é Bohemian Rhapsody. Eu acho que é assim que fala a música. O nome sim. Da música. E uma coisa legal também do Baby Driver é que eles pegam músicas bem desconhecidas. Eles não pegam só mainstream... de top, list, sabe? Pesquisar melhores músicas dos anos 80 e vem essa. Não, eles têm cada música desconhecida que é muito interessante. Pô, eu conheci pouquíssimas, assim. Também, eu também confesso. Não conhecia muitas, não, cara. Me interessei por grande parte das músicas, mas, assim, de conhecer, sei lá, só Queens mesmo. E aquela Nowhere to Run também. Não, teve também a The Next Episode do... Ah, Spock, sim, cara. É verdade. Essa foi muito boa, velho. Mas é que essa foi muito breve, eu não consegui... Foi breve, foi bem breve. Bem rapidinho que tocou. E a Deborah, o que vocês acharam do é isso que eu ia falar agora. O que vocês acharam do romancezinho dele com a menina lá? Cara, eu achei bacana. Eu acho que, tipo assim, não foi exagerado. Foi acreditável, sabe? Eu acho que é. Tá, ok. Não foi... Podia ser melhor, mas não foi ruim. Deu pra acreditar que realmente poderia acontecer. Cara, eu percebi que o filme começou a ficar mais lento a partir do momento que ele expressa no filme que ele quer deixar do cargo, que ele quer deixar isso. E é a partir do momento que ele encontra com a Deborah. Então, cara, isso o filme começou a ficar mais lento. Porque o começo, né, já te dá aquela... Já soco na cara. Soco na cara. Saco. E tu já fica, opa, esse filme vai ser da hora. Aí ele baixa muito rápido. Exato. Ele dá um slow, assim, pra... a partir do momento que ele encontra a Deborah. Ela. Isso. E o que tem anotado aqui, ó, que ele vê a mãe dele, na Deborah, quando ela passa cantando Baby. Sim, ah, cara, sim. É isso que eu ia falar. Eu acho que é uma metáfora muito interessante. Acho que não chega a ser uma metáfora, acho que tá bem claro, se você prestou um pouco mais de atenção, que ele vê nela, apesar de ver um amor, né, com certeza, ele ama ela, mas ele consegue ver a figura da própria mãe ali, porque existe muito essa discussão na psicologia, em muitos lugares, assim, que, por exemplo, a mulher, eu não quero generalizar isso, eu não tenho embasamento em nada, é só do que eu ouvi mesmo, se alguém tiver algum embasamento, por favor, se expresse, de que, por exemplo, a menina não teve um pai, e daí quando ela cresce, ela casa com um homem muito mais velho. Ele não teve a mãe, ele casa com uma cantora e... Entende? É, nessa parte eu compreendi mais como... Tipo, porque no fato a grande paixão dele é a música, né? E aí ele... E aí quando ele vê que ela tá sempre com um fonezinho, que ela canta também, né? Acho que rola essa interesse. É, eu acho que foi mais assim um negócio de... Caramba, achei alguém igual eu, sabe? Eu acho que é mais isso. Ele tava tão isolado, ele cagou de achar alguém... de bom humor, que tava disposto a conversar com ele, e tinha bastante a ver, entendeu? Cara, mas eu achei muito brega o romancinho deles, cara. Muito breve? Muito brega. Ah, muito brega, eu entendi. Sim, muito é breve. Bem clichê, é bem clichê. Cara, ah, não, é nossa, clichê. A cena que o Kevin Spacey vê eles junto, e aí ele, do nada, ele vira um cara legal. Do nada, vira um cara legal. Ah, putz, não comprei. Sim, sim. Não comprei, não. Sim, eu achei bem estranho, cara. Eu gosto de clichê, o meu problema, cara, é que eu gosto de clichê. É, eu acredito que ele não... Apesar desse clichê, ele ajuda a história, entende? Ele precisava de um motivo a mais, além de querer fugir. Porque ele tinha o dinheiro ali, entende? Eu acho que ele precisava de um motivo a mais. Assim, a história desse filme, eu dei uma pesquisada, dei aquela famosa googlada. A história do filme é bem interessante, porque o Edgar Wright, ele já tinha essa ideia de fazer um filme de carros. E com trilha sonora, brincando com as cenas, era meio que um sonho dele. E ele fez isso nesse filme. Só que ele fez assim, mais ou menos. Porque, por exemplo, o filme começa dando a entender que vai ser um tipo de musical que todas as cenas vão ser com a trilha sonora. O que depois mostra que não é verdade. Até um certo momento a trilha tá em todos os momentos. E parece que por causa do roteiro, não sei, acho que ia ficar muito difícil pra ele conseguir fazer um filme assim, em que todas as cenas são musicais, e acaba que a música acaba ficando bem de segundo plano. E não o primeiro plano que tá nos primeiros 20 minutos, assim. Cara, eu não tenho certeza. Eu acho que o que acontece é assim. No começo do filme, eles dão muito foco pra música e pras cenas. E depois, assim... Pra metade do filme até o resto, eles tentam desenvolver mais o roteiro. E a música vira uma ferramenta de auxílio pra isso, cara. Sim. Porque eu acho que, assim, a música ainda faz muita parte do filme, a partir da metade. Mas antes, a música dava o ritmo pro filme. Agora a música faz parte da história, entendeu? Ela faz parte do... O ritmo pra música. Isso. Dá um a música ajuda a dar um sentido pro roteiro. E antes não, antes é só a música dando ritmo pra cenas que estão acontecendo. É, tanto que certas músicas é um mérito da direção, são, né, até legendadas, né? Ah, sim. Mérito da direção. Então, as músicas elas até descrevem o que está acontecendo no momento, ou o sentimento do baby. É igual aquele exemplo que eu falei do Nowhere to Run, quando ele tá no carro. Que foi o exemplo pra mim que mais assim me pegou, cara, que mais ficou na minha cabeça. Pô, tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ele tá conversando, ele tá ouvindo música junto com o acho que é o pai adotivo dele, né? Que é surdo. Sim. E aí o pai adotivo dele coloca a mão no alto-falante pra sentir a música pela vibração, né? E a música no filme aumenta o volume, cara, é muito bacana. Sim, no finalzinho que ele tá no carro, que ele tá meio sem conseguir ouvir direito. Aí tá música baixinha. Ah, sim. Aí ele encosta a mãozinha do lado assim, a música sobe. É muito legal, cara. A direção dessa cena é incrível, cara. Sim. Incrível. O Edgar Wright é um cara bom, apesar de ser um diretor novo, ele tá tentando e é bom ficar de olho nele. Eu tô de olho pra ver qual vai ser o próximo filme que ele vai fazer, porque eu quero ver. O cara tá mandando muito bem. Ele tá fazendo umas coisas diferentes, né, cara? Homem-Formiga, se eu não me engano, né? Ele fez Homem-Formiga, sim. Exato, ele não foi o diretor, mas ele foi o roteirista. Eu lembro que lançou um teaser na Comic Con, não lembro de qual ano, mas já faz alguns 2 anos, eu imagino. que teve um teaser fechado, assim, pra uma cabine bem restrita. E ele que dirigiu o teaser, ele que tava à frente, assim, porque ele é um diretor de comédia, ação. E no fim ele acabou não ficando com a direção, mas ele tá acreditado como roteirista. E eu acredito que no Homem-Formiga 2, que já tá sendo filmado, ele vai ter alguma parte ali, porque o cara é muito bom. Ah, cara, assim, eu pessoalmente prefiro ele como diretor do que roteirista. Não tô falando que ele seja um mau roteirista, mas eu acho que ele brilha no, na direção. Acho que em roteirista ele é assim, é, como posso dizer, ele é ok, sabe, ele é normal, ele não tem, ele não brilha, ele não é uma estrela. Agora, como diretor, ele tem umas características assim que você sabe que o filme é dele, sabe? Principalmente essa da música é como se fosse... É como, é, a música nele é como se fosse o sangue pro Tarantino, assim, a marca registrada dele. Ou aquele, ou aquele barulho estrondoso, aquele barulho estrondoso do Nolan, que todo filme dele tem um bam, um berrante, assim. Um berrante. O Tião Carreiro faz a trilha do Nolan. Que horrível, cara. Ah, cara, não tenho coragem de imitar igual ele faz. Sinto muito. Sérgio Reis faz a trilha do Nolan. Eu pensei que você fala, a música pra ele é como se fosse Samuel Jackson pro Tarantino. Olha, Samuel Jackson, verdade. Exato. Tarantino não larga o cara. Ou como fosse Pés para o Tarantino. Pois é, Pés, nunca parei pra pensar nisso. Sim, ele já falou em entrevistas do Tarantino que ele tem uma tara por pé. Caraca. Todo filme dele tem um look de uns 20 segundos num pé feminino. Aquele pé feio da Uma Truman. Nossa, velho. Cara, que muito... pé feio, né? É zoado. Do Kill Bill, da menina que faz Kill Bill. Que pé feio. Da agonia. É isso que vocês comentaram, que no segundo ato, que ele acaba enfraquecendo, acaba virando um filme muito mais de drama, o filme escurece, as cenas ficam bem mais dark. Teve gente, eu ouvi um podcast do Cinemático, e eles não gostaram, eles disseram que essa mudança vem não só de cena, vem junto com o Baby, né? O Baby acaba mudando de atitude, ele, no começo, sim, dá pra ver que ele não quer matar ninguém, e cara, ele dá um tiro no ombro do outro, ele rouba a velhinha, meio que ele... perde um pouco as estribeiras, assim, ele fica até mais sério. Eu realmente acho que isso é natural do filme, fazia parte, não foi um negócio assim sem querer, foi calculado ele ter essa mudança de atitude. Eu acho muito interessante, vendo que ele tá mudando de um baby para, né, alguém mais maduro. Pra um Miles. Miles, boa. Ó, referências. Cara, eu gostei, eu acho que, tipo, era bem óbvio que o baby uma hora ou outra ia mudar, sabe? Tipo, você percebia desde o começo do filme que ele não tava na situação que ele tava porque ele queria. Ele tava odiando fazer aquilo. Apesar de ele gostar de dirigir, ele odiava todas aquelas pessoas que estavam em volta dele e fazer tudo que ele tava fazendo. E ainda mais o motivo, sabe? Então, pra mim, eu tava esperando essa mudança já. Isso foi bem, bem na minha... assim, tava bem na cara pra mim, pelo menos. Isso não incomoda vocês um pouco? Me incomoda um pouco, assim, às vezes. Quer fazer um filme dos caras cometendo crime, roubando as coisas? Faz um filme dos caras roubando as coisas. Vai ter que fazer um filme dos caras roubando as coisas, mas o cara não gosta disso não. Ele é bonzinho, ele é ladrão, mas era bem. Ah, cara, mas assim, não me incomoda. Toda vez, eu acho que... toda vez. Não, mas pô, bem, ele não tá, ele só é porque tá ele... trabalhando ali, ele não queria estar ali, né? Ele não é um bandido mal, que ele não é um bandido, cara. Bom. Ele sempre ele foi é... um cara bom, né? Ele é praticamente não, um escravo. Sem problema. Essa coisa hollywoodiana, assim, do... Sim, não eu querer fazer que tá o filme... Sabe? Às vezes não faz logo um 11 Homens no Segredo, os caras querem roubar mesmo, foda-se, entendeu? Ah, mas, meu Deus, 11 Homens e um Segredo é muito pior que esse filme, sério, não tem comparação. Não, tá, não, ok, mas assim, os caras têm a... Sim. A cara de pau de falar, olha só, vocês vão se importar com os bandidão, é isso. Acho que um filme que fez isso foi No Pain No Gain, do grande mestre Michael Bay. Mas eu acho que se eles fizessem isso, você não acha que ia ficar muito Velozes e Furiosos? É. Cara, é que tipo assim, a visão que eu tenho eu acho que é um pouco diferente, porque, assim, a única pessoa com quem eu me importo no filme é o Baby, a Débora e a... Não, e o pai, e o pai adotivo do ah, Baby. Ah, sim. É, coitado. E assim... É, os bandidão, que é quem realmente quer roubar e tal, eu caguei pra eles. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que é clichê, eu acho que não foi mal encaixado, sabe? Não acaba não me incomodando, não, cara. Não, sim. Nesse caso, esse meu comentário não é nem sobre esse filme em si, mas é tipo, mais sobre a indústria dessa como um fórmula, todo. Dessa forma, com certeza. É porque também é difícil você emplacar um filme. Vai tranquilo. É difícil você emplacar um filme que você odeia o personagem principal, sabe? Eu acho que esse é o problema. Acho que é por isso que a gente vê tão poucos filmes com sobre vilões, sabe? É muito bom, até assim. Até que Esquadrão Suicida. Os caras são vilões. É, Esquadrão mas Suicida, gosta da filha. Exatamente. Não. Eu ia pra salvar minha filha. Ai, cara. Não vou comentar. Não. Sem Esquadrão Suicida, hoje. Segura. Vou me segurar, cara. Não liga o hate. Esquece aquele bumerangue. Não aconteceu. Vocês pegaram a referência pra Bonnie and Clyde, que é um filme que mostra mudança de atitude e mudança de pessoas, e é exatamente essa referência que eles fazem no filme. Já que o Edgar Wright, ele é meio Tarantino no sentido que ele é um cinéfilo, ele gosta de filmes, ele até tem uma cena que ele tá olhando na TV e passa uma cena do Fight Club. Tem várias referências assim cinéfilas que eu achei bem legais. Do Monstros S.A. também. Do Monstros S.A. Eu adorei essa parte, cara. Foi mesmo, tem isso aí. Passa vários clássicos ali, eu tinha que rever, inclusive. Querem comentar mais alguma coisa? Acho que nessa parte não, cara. Comentar uma cena do filme que eu fiquei ali, que no momento que o filme começa a ficar mais lento, e quando ele começa, ele leva a Débora no restaurante... Cara, quando eu vi que o cara pagou a conta, alguém pagou a conta pra ele, eu fiquei... Aí vem. De cheirinho. Aí tá subindo. Não. Aí quando eu vi o... Como é que é o... Ted? Doc. O Doc. Doc. Então, quando eu vi o Doc, cara, eu fiquei... Não. Eu também fiquei triste. Se fosse eu, cara, eu ia falar... Muito o que triste, tu tá cara. Fazendo aqui, mano? Me deixa em paz, velho. Caraca, eu trabalhei pra você, paguei tudo, agora... Mas tava meio óbvio que ia acontecer, né? É, sim, tava óbvio, mas, pô... É. Eu me botei no lugar do... Sim, empatia, empatia. É. Empatia famosa, né, cara? É, falta pra muita gente aí. Ô, louco. Pessoal aí é autoritário. É, eu vou até comentar uma coisa que aconteceu sobre empatia. Eu tava no Twitter e eu assisto NBA. E tá rindo o quê, cara? Não posso ter Twitter, não posso lacrar, não. Eu vou lacrar muito nessa minha vida. É que começa no Twitter, cara. Não posso lacrar. Ah, mano, eu vou xingar Mentira, muito. Mentira, eu não lacro. Então, eu tava no Twitter e ontem na NBA eu não assisti a partida, mas teve um jogador que ele quebrou o pé. E a cena é muito feia, cara. O pé dele vira o Curupira. Nossa. Caralho. E foi uma cena muito feia. E eu me coloquei no lugar do cara e, sabe, fiquei chateado. Não tô dizendo que eu sou o humanitário aqui, né? Não precisa. Isso é empatia, uma coisa básica do ser humano que todo mundo deveria ter. Mas, cara, eu vi cada comentário maldoso, sabe? Não é nenhuma discussão de opinião, uma discussão de política. É um ser humano que se machucou. Então, fica aqui assim, nego falando tenha tipo, mais empatia. Tenha mais tem que empatia, se fuder mesmo, é de outro time, tem que se fuder. É de outro time. É, cara, sim, é a mesma coisa que aconteceu comigo quando o Anderson Silva quebrou o tornozelo, foi a perna, né? Tornozelo, nossa. Que aquele, virou aquele bumerangue, cara. Nossa, eu vi muita gente zoando. Eu falei assim, não é que não pode zoar, eu ri da zoeira. Olha o cara. Quem chamou esse maluco pro filho? Se a perna virou um bumerangue, cara. Cara, aquilo tava no 90 graus. Tô sentindo um tridente no pé já. Sim, cara. Se você dava pra encostar o pé na coxa, tá ligado? Era um negócio. Pô, eu falei a primeira mensagem bonita na história do David Cast e o William vem e racha o bico na cara. É. Não, você falou que o cara ficou com o pé igual o Curupira, cara. Você não falou... ter feito de propósito, mas você fez uma piada. Que mensagem bonita essa do Curupira. É que minhas referências não são muitas, então eu tenho Curupira, que é. Tô vendo. Acho que a gente pode comentar sobre o final do filme. Eu vi que teve muita gente que não gostou, que ele não fugiu com a menina, que ele mereceu o final feliz com ela. E aí que eu digo, cara, que eu gostei, eu fiquei chateado, obviamente, mas eu gostei no sentido que o filme tem momentos clichês, a sua estrutura geral é clichê, mas esse momento foi aquela quebra do clichê que ele, sabe, ele foi preso e não era o que todo mundo esperava, ou pelo menos a maioria não esperava. E além disso, apesar dele ser um menino bom e aparenta ser bom pelo que a gente viu, ele cometeu crimes, ok? Ele cometeu crimes. Então, ele pagou pelos crimes que ele fez. Sim, então o que eu comparo esse final, que é o final bom, que eu comparo com Breaking Bad, porque não teve o final do bandido que ele se dá bem. Isso, cara. Ele teve que pagar pelo que ele fez, não teve como escapar. Então, por isso que eu gosto muito, cara, que quando é o final é bom. É, cara, eu adorei o final, cara. Pessoalmente, não reclamo do final, não. Adorei, cara. Acho que ficou perfeito o jeito que acabou o filme. Achei responsável. Responsável. Sucinto. A única coisa que eu não gostei do final é que eu fiquei com dúvida se ele ficou ou não surdo, cara. Pode ser. Eu não sei. Exato. Aí um 2 encaixa bem. Eu sou o único defensor de continuação aqui. Ninguém aqui apoia. Eu também pensei, né? Curta de 5 minutos com ele escutando música, tá bom, entendeu? Só pra gente saber que ele não tá surdo. Ele não fica surdo. Eles não vão pagar esse elenco. Eles não vão pagar um elenco pra fazer 5 minutos, né? Oh, mas paga só ele. Bota o moleque que fez o Baby no Mitsubishi e boa, cara, dançando, sei lá. Um dublê, tá cara. Tem... Não, cara, tem cena do cara botando o aparelho de surdez nele lá. Ah, é? Não o aparelho de surdez, tem aquele um aparelho que o policial que... chama ele. É pra quem tem baixa audição. Sim. Não, é isso aqui. Não é pra quem é surdo 100%. Eu lembro que na cadeia ele fez um teste de audição. Disso eu ainda lembro. Agora, e o policial cutuca ele dizendo que ele tem uma carta pra ele. Uhum. E ele responde. Ah, sim. Verdade. Aí, eu acabei de mudar de ideia. Eu quero uma continuação com o Gordinho. Gordinho? O Gordinho vai ser foda no futuro, cara. Ah, o sobrinho, cara. Eles falam isso até o... eles falam muito de Kill Bill pra ter aquela menininha que ele mata a mãe no 1, bem no comecinho. A Uma Thurman fala assim: ah, quando você for grande, você pode pegar uma espada e vir contra mim se vingar. Aquela menina não era... Ela é do Guardiões da Galáxia, aquela atriz. E olha... Não, então aquela menina que os pais são mortos, ela também não vira uma ninja lá? Não, é uma menina pequena mesmo, que ela tem um cabelinho afro, assim, e ela é atriz do Guardiões da Galáxia, então ela, além de ser uma atriz boa, podia ser uma continuação maneira. A Zoe Saldanha? E essa é mesmo. A que tá verde no Guardiões, né? É. Olha, foda. Era baita atriz. Cara, baita atriz. E essa cena que aparece no final, ela aparece na metade do filme também, ou eu tô enganado? É bem parecida com a memória dele, que ele tem uma memória pensando nele fugindo com a menina. Ela tá esperando ele de carro, ele entra no carro e ele foge. E sim, a cena final, sim. Isso acontece. E aí eu entro em outra discussão, já vou pedir aqui pro William, nosso convidado, lá do Observador Quântico, acessem, por favor, é muito bom. Caraca, eu não moleque... estou fazendo jabá. Eu não tô fazendo jabá de graça, cara, é muito bom, sério, eu já ouvi alguns lá, eu vou indicar. Não tô fazendo jabá de graça, é pago. A maior quantidade de jabás, cara, que eu já vi na minha vida. Não, cara, eu vou... Não, sério, quando eu realmente gosto, eu realmente quero que vocês ouçam. Eu ouvi um que eu gostei muito, que é... Eu gosto muito dessa matéria de lógica, é o 2 mais 2 é 4. Eu achei esse muito interessante, o de vírus é bom, o dos elementos, então ouçam. E eu quero fazer a pergunta. O podcast é assim, ó, você baixa e você escuta, 2 mais 2 é 4? Sim, e acaba, são 5 segundos. É um texto, Wikipedia. Acessem nosso feed, mandem e-mail. 2 mais 2 é 4? Parece verídico. Parece verídico. Ouvi dizer que é verdade na escola, não sei. Eu lembrei do Marcelinho agora, aquele passou um avião e nele tava escrito, parece verídico. Pô, Gabriel, tu vim só pra zoar o podcast? Meu Deus! O editor que se vira depois, né? Não, eu acho qualquer situação a Marcelinho válida. Marcelinho válido. Válido. É mais científico que Marcelinho, nada. Lógica pura, verídico, isso aí. Aquilo é antropologia, tá ligado? Exatamente. É tudo do ser humano em seu estado mais animal. Cara, o Marcelinho é muito bom, cara. Então, já vou saudades. Abrir a pergunta aqui. Você acha que aquele final realmente aconteceu ou se passou na cabeça dele? Por quê? Não sei se você viu que teve essa discussão. Se aquele final, ele realmente aconteceu... Ele saindo da cadeia? Ele saindo da cadeia e indo no carro com a menina. Realmente aconteceu ou foi algo da cabeça dele? Aconteceu, cara. Não tem nada no filme que tenha... Eu também não tenho dúvida, cara. Uma narrativa mais complexa, né? Uma narrativa duvidosa. A gente chama de... Como é que é o nome? Como é que é o termo? Narrador não confiável, narrador, sabe? Não confiável, não sei. Não tem ele nada é disso condenado... no filme pra você duvidar do final. É, porque assim... Ele é condenado a 25, não é? Então, ele fica uma não, parte 5? Lá. Ah, não, é 25 anos de cadeia. É 25 mais 5 ele vai, pode sair da condicional. É, depois ele pode sair por condicional, exatamente. Então, ele sair por condicional, ele vai já pegar um carro e sair andando ouvindo música como ele queria com a menina? Então. Não sei. É, então, ela assim, fica 5 anos também esperando por ele, é muito amor, pô. É muito amor, é muito amor. Pode ser, cara. A gente não sabe se nessa condicional o cara também não pode ter ganho visita durante esses 5 anos. Exato, ele teve carta, é. Pô, é Brasil, pô, visita íntima. É. Se bem que aquela cadeia, vamos falar a verdade, aquela cadeia tava bonita, né? Ô, oh, tava limpinha, tava mais limpo que meu quarto. Tá mais limpo que meu quarto, exato, cara, como assim? Não, foi só falar, tava mais limpo que meu quarto que caiu uma... Um copo uma de barata radioativa do Rick and Morty. Levantou minha cama. Pega espada, mata. Um segundo, pessoal, tem uma barata tamanho de um rato aqui no meu quarto, já volto. Tava cheio de gambá. Tem uma meia ali no canto. Tem uma meia no canto se mexendo. Tem uma colônia de bactérias, elas estão pedindo independência. Caraca, essa da colônia foi boa. Elas já desenvolveram uma sociedade? Na Amazônia, os carinhas. Então, eu acho que, assim, apesar de na narrativa, como o William falou e o Gabriel, não fazer sentido ser um final, sabe? Ia ser bobo. Ia ser bem bobo. Teve algumas coisas que ficou meio assim, porque a cena ele tá saindo, tá preto e branco. Bem aquela coisa conto de fada, assim. Me lembra também o Amélie Poulain, que as cores são bem fortes. É uma coisa meio fábula, ele saindo preto e branco. Daí logo as cores pulam, as cores estão bem saturadas. E ele entra no carro e ele vai embora. Não sei, ficou estranho, mas eu acho que pra narrativa do filme não faria sentido isso acontecer. Acho que talvez um 2, caso aconteça, eles possam explicar melhor não. Isso, mas fica aí pra teorizarem. Sem 2. Não, eu acho que não, cara. Tipo assim, ó, todas as memórias que ele teve foram dele criança com a imagem e o som embaçados. E todos os pensamentos que ele teve foram em preto e branco. Então eu acho que quando ele sai da cadeia e tá em preto e branco e as cores voltam, é porque eu acho que tipo um pensamento que ele teve durante sim, o confinamento se dele se virou realidade. Ele conseguiu ver o que ele tava esperando na mente dele virar realidade, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que é só isso. Eu espero que seja só isso. Também não quero um 2 com ele velho na cadeia. Lembrei de uma cena aqui, cara, que me incomodou bastante também. A cena que ele tá conversando com ela na lavanderia. Sim. Ah, isso me incomodou. Isso também cara, me incomodou. Pra todo lado que ela vai, ele fica, tipo, ele bota o braço sim. Em volta, tá ligado? Eu achei que ele ia beijar ela, mas no fim ficou só de papo, né? Nossa. Tipo, eu achei que foi pessoas interessante. Pessoas que ouvem esse podcast foi... não conversem com as pessoas assim. Isso é não. Mortalmente exato. Incômodo. Cara, eu acho que, tipo, hoje, assim, tá, hoje a gente tá muitos conselhos aqui. Pareceu que ele tentou fazer uma linguagem corporal, como se eles estivessem dançando. Exato. Sabe? Só que ao mesmo tempo ficou esquisito, e daí parece que ele tava mais incomodando a menina do que dançando, sabe? É, não ficou legal. Não, é, se eu fosse ela, melhor. Eu já ô, tá maluco? Vai embora, irmão. Não, eu acho que é isso, cara. Porque a menina ela também tava dançando, tá ligado? Mas acho que esse foi o problema. Que eles tentaram dançar, só que tentaram deixar o movimento natural, daí ficou esquisito, não sei explicar. Igual. Eu entendo o que tu tá dizendo. O musical brinca muito com isso, tipo, ah, tá andando e fica dançando, só que isso. Só que ali não tava muito natural, ficou só que bem não tava, mesmo. Não tava num clima. Porque assim, no musical eles esfregam na sua cara que nada é natural, que é exagerado. Sim, ali, fabuloso. Não conseguiu dar essa impressão, ficou no meio termo, daí ficou esquisito. Sim. Wagner aqui, tá comigo do meu lado, abraçado numa banheira de Nutella, como ele me prometeu. Opa! Fala aí, de 0 a 5 estrelas, o que você achou desse belíssimo filme? Eu dou 4,5. Porque, cara, eu gostei muito, cara, o filme me prendeu do começo ao fim. Só que tem a parte do meio, cara, eu simplesmente não curti muito, cara. Ficou muito lento, aquela parte que... que ele encontra ela, daí fica mais lento o filme, daí eu não curti muito. Mas, de resto, cara, o filme é muito bom. Cara, é a ideia do Velozes e Furiosos que eles estavam tentando fazer, e o diretor conseguiu, cara. Cara, ele ficou muito bom, eu gostei. Sim, uma coisa que eu achei engraçado de Velozes e Furiosos, que a maioria das pessoas que não gostam mais do filme, me dizem assim, 1, 2 e o 3 são muito legais, porque são filmes que lidam principalmente com corrida, racha de carro, e a partir do 4, quando vira filme de bandido e de... filme de bandido, esse filme de ação aquele muito maluco. Filme de haste, né, filme de roubo. Sim, não fica legal. E se vocês concordam com isso, que os primeiros são melhores que os últimos? Eu gosto do 5 porque tem um deserto no Brasil. Os caras foram gravar no México. Caraca. Eu tô falando sério, eles foram gravar no México. Assim, eu não vou opinar sobre Velozes e Furiosos porque... Você não é capaz. Não, porque pode ser que tenha o quê? 12 filmes de Velozes e Furiosos? Já tá confirmado que vai ter mais uns 3 aí. Cara. Se eu não me engano, vai até o 17 já confirmado, mas que lançou são 12, eu acho. E acontece de eu nunca ter assistido nenhum, assim? Entendeu? Não é 12. Não sei quantos são. É 8. Eu perdi a conta já. Sei que eu não assisti nenhum. São 8 filmes. Não é um pecado perder a conta de Velozes e Furiosos. Não, exatamente. Perdi a conta de Velozes e Furiosos. Não assisti nenhum. Mas até onde eu saiba, 1, 2 e 3, eles são realmente mais focados no que me interessa, no que me interessaria se eu fosse assistir Velozes e Furiosos. E depois disso desfoca. Então, assim, pelo que eu sei... Não pelo que eu experienciei, pela experiência que eu tive, porque eu não assisti nenhum, mas eu acho que sim, acho que 2 e 3 são melhores. Ah, mas por que que eu digo isso? Eu digo isso por causa que se você entrar no Rotten Tomatoes e pesquisar lá a coletânea de Velozes e Furiosos, o 1 e o 2 e o 3, eles são tomate podre, que é aquele verdinho, eles são as piores, são notas horríveis. E a partir do 4, principalmente o 5, as notas vão lá pra cima. O último foi... Tomate dourado, que é um tomate com dourado, assim, não é nada de especial, mas a nota é tipo acima de 90%, 80%, é um negócio inacreditável. Que isso, cara? Ah, cara, assim, eu não acredito muito no Rotten Tomatoes, porque vários filmes, cara, que marcaram a minha infância, tem uma nota horrível lá, tipo Shark Boy Lava Girl, tem 20% no Rotten Tomatoes. Por que será que, né? Eu fui assistir no meu coração, Shark Boy Lava Girl são pelo menos uns 70%, entendeu? Então, só pode ser zoeira. No meu coração. Então, Rotten Tomatoes pra mim não é nada, entendeu? Eu vou falar a verdade. Eu tenho um pensamento que Shark Boy Lava Girl que eu nunca vi, mas eu olho pro pôster e eu imagino um filme muito foda. Provavelmente o que eu imagino é melhor que o filme, de verdade. Cara, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Uma criança, acho que eu tinha 7 anos quando lançou, com aquele 3D, cara, acabou com a minha vida, sabe? Era outra coisa, era outro mundo. Existe então, um Gabriel. O Shark Boy. Eu era o Shark Boy, cara. Eu era idêntico ao Shark Boy. Eu usei o cabelo do Shark Boy da primeira à sétima série. Que isso, Boy? Juro. A menina chega, por que você tem esse cabelo todo bonito? Shark Boy Lava Girl. Ah, tá bom, tchau. Shark Boy Lava Girl. Não, mas eu mantinha em segredo. E você, Gabriel, de 0 a 5 estrelas, que nota você dá pra Baby Driver? Ah, cara, eu tô com um problema com essas nossas classificações. Tá bom, porque semana passada... Cirilos, de 0 a 5 estrelas. Não, nem isso, não é nem isso. É claro que eu vou votar em Cirilos. Eu não voto em estrelas, eu voto em Cirilos. A cara do Wagner que não tá entendendo. Não entendi a referência. O que acontece é que semana passada eu dei 4 Cirilos e meio pra Big Mouth. E eu tenho que abaixar a nota de Big Mouth pra poder dar uma nota digna pra Baby Driver. Porque Baby Olha Driver, isso! Assim, ó, 6 estrelas. 4,9, entendeu? Eu não posso dar 5, porque eu acho que se eu assistir de novo, porque eu acho que tem coisa melhor, entendeu? Então, tipo, o filme seria um 5, mas pra poder dar 5 pra esse filme, eu teria que dar 6 pra outros filmes. Você entendeu o que eu quero dizer? O que eu queria dizer? Complexo. No mínimo, complexo. Entendi. 4,9 Cirilos. Lindo. Beijo. William, nosso convidado, eu não vou fazer mais jabá, porque já sofri um bullying, portanto, jabá, me diga aí de 0 a 5 estrelas pra esse Baby Driver. Você pode... Aqui, você pode fazer a sua própria classificação, por exemplo. Mas a gente já... Testas da... Da Maria Joaquina. A gente já teve aqui a classificação Tony Tornado. Caraca. A gente já teve a classificação... A gente já teve a classificação Cirilos e Antônio Fagundes. Você pode pegar alguma estrela da TV brasileira? Notórios Péricles... eu recomendaria o Gugu Liberato, que eu acho que ele não é... Merece, eu acho que ele, tem, ele merece, ele não, tem o reconhecimento que merece, entendeu? Eu acho que tem gente... Ó, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que nota certa é de 0 a 10, tá? Isso! Que entra no IMDB, entra lá no Filmou, fala isso pra eles, não vem no meu podcast que eu e minha mãe ouviu abraçadinho, não? Olha, cara, Trivago não. É hotel de 0 a 5 estrelas, entendeu? Então, olha, quem sou eu pra Trivago? Trivago, moleque. Mas o Rodrigo, hotel não é filme, né? O Rodrigo Hilbert falou que é de 0 a 10. Okay, e aí? Mas se é pra dar nota de 0 a 5, de 0 a 5 cavalinhos de pau, eu dou 3,5. No 3,5? 3,5. 3,5, bom filme. Abaixou um pouco, bom filme, mas bom filme. Ó, é acima da média. Tá certo, não, também seria um 7 de 10, né? Seria, convertendo aí seria. Então esse foi o nosso Davecast número 14. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Me desculpa, sério, me desculpa. Você, não sei porque você tá até aqui, mas assine o nosso feed aí, faça todas as coisas, acesse os links aí embaixo. E muito obrigado a todos e valeu. Valeu. He's a good kid. Devil behind the wheel. Was he slow? No. Devil behind the wheel. Was he slow? Is he slow? No. You don't sound retarded to me. He's a good kid and devil behind the wheel. What the hell else more do you need to know? Was he slow? Devil behind the wheel. Was he slow? Was he slow?